O campeonato estadual do Rio Grande do Norte começou a ser disputado a partir de 74, com a entrada do Futebol Mossoró, Paraúna, Futebol Coanol, Corinthians, Caixó, Marçal e muitos outros equipes durante este ano. O América tem 10 títulos estaduais, o Rio Grande do Norte tem 4, o Rio Grande do Norte tem 2 títulos estaduais de 74 para cá. Aqui uma pessoa é o que mais tem que ser campeão do Rio Grande do Norte. Olá, Fosco, boa noite. Boa noite, Terra, boa noite. Você ligou ouvindo na cultura aí. Eu tô chegando, sabe de quê? Tô chegando de bicicleta. Essa é nova, viu? Tô chegando de bicicleta pra você. Até os 22h30, ficando junto com muita música, com muita sequência. Dentro da noite, tem mais um programa. O seu, o nosso show em onda média. Aqui na comunicação e produção, Roberto Silva, lá do outro lado, trabalhando comigo na mesa de som aí, o Domingo José. Muito boa noite, desde já você, gente liga, que está curtindo em qualquer ponto da cidade, da região. Vou tocar para você pelo instante da noite, que fica por conta do Neto Douglas, lambada do Jumento Suíço. Meu futuro não parecia muito promissor. Meu bom pai era garrafeiro e mal conseguia sustentar nossa família. Eu ia descalço até para a escola. Foi quando decidi que o único meio de vencer era acreditar em mim mesmo e me esforçar ao máximo para alcançar meus objetivos. Hoje, com minha pequena indústria, meus três filhos formados em casamento feliz, considero que venci. Acredite em si mesmo e vencerá. Ele não gosta muito da peça, não. Sabe quem é? Também não sei não, viu? Até 22h30, levando muita música e muitas sequências dentro da noite para você. Boa noite, gente amiga. Boa noite você que está com a gente aí. É, nas agrovilhas, a partir da Juliana, pessoal com a gente também. Aí nos sítios, povoados, fazendas. Boa noite. Estamos agora chegando dentro da noite no show da média, com a sequência como rotineira, máxima da nossa discoteca. Pintando a primeira máxima pra gente, sabe por conta de quem? Do grupo 11 Outros, Carta aos Missionários.